Chegada Maré. Bordo 5 na linha. No 592 dessa via para 2500 pés, após etapa, voo Serra Vista 366 para o procedimento RNAV e reporte estabilizado. É, 1592 para 2500 pés, após etapa, Serra Vista 366, voo 1592. Para 31170, complete a final, chame torre 118.95. 1895, obrigado. 044, somente 46, direito 121, decimal 9. Direito 29, vou 9044. Salvador, bom dia, sou 9044. Salvador, 9044. Corrigindo, gol 9044, não escuta? Tá, primeiro, mano. E é um ajuste no 0 no 4, ajustado, tem positividade de pista no 0, ponto 1 em 0 graus, 8 mais. Ele voa 0 no 0, 3, 1 no 7-0. O Torre, o gol 9044, voltando, negativo o contrato com o Sol. Chame em 1 no 2-1 decimal 1. 2-1 no 1? Afirma. Gol 9044, táxi via Alfa. Mantenha a posição de seu táxi, seu Juliette, aguardando para o ingresso. Bom, no 92, autorizado táxi para ponto de espera pistão no 0, via parte 1 no táxi Índia, ponto de espera chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Boa noite. Bom, 9044, você escuta? Por gentileza, faça um check 1 no 21 decimal 9. Solo, gol 9044. Gol 9044, como recebe solo? Agora, sim, por aqui. Gente, após passar a aeronave da companhia, iniciando o táxi no através do portão 08, autorizado Juliette, portão 612. Gente, aguardando o táxi da aeronave da companhia, após o táxi Juliette, portão 612. 9044. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1592. Estabilizado, final, RNAV, cabeceira no zero. 1592, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no zero no quatro. Guardando autorização de pouso, ajustado no zero no quatro, gol no 592. Zero, solo 50, direito 1-2-1 do final 4. 2-9 livrando. Como 2 é só identificação, após uma bola, vou encerrar a vista 368, desço para 4 mil pés, ajuste em 14. São 3170, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, para o 10, são 3170. Voo no 592, pouso autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 9 mais. Livre pouso, cabeceira 1-0, gol no 592. Sul Salvador, boa noite, voo 992, ponte espera pronto. Voo 92, apoie tráfego nacional da 1-0, alinhar e manter pista no zero. 209, ele mantém 9-0, voo 992. Salvador, bom dia, o gol 1592, livrou, fala. Gol 1592, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, gol 1592. Voo 92, decolado 25.000, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Voo 92. Bom dia, controle, gol 1192. 1192, contato com a nave de decolagem sobre a via Puca para o nível 370. Via Puca para o nível, confere, 370. Confirmo. 370, conferido. O gol 1892 do bloqueio de Serra Vista 368 em seu procedimento. Boa noite, 1-2, prossiga para aproximação no procedimento R9 e reporte para o seu 366. Reporta Serra Vista 366, o gol 1892. Gol 1192, chame Recife na frequência 126.85, secundária 125.45. 126.85.45, gol 1192, bom dia. Uno 812, complete a sinal, chame torre 118.95. 118.95, boa. Torre Salvador, gol 1812, sinal a Renave, pista 10. 1812, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 9 mais. Ajuste 10014, autorizado pouso 90, gol 9812. no 2, colo 08, direita, no 21, destino 9. Direita, 1, 2, 9, 8, 2. Boa noite, no 2, boa noite, táxi Alfa, Kilo, bate 3, atento ao balizador, posição prevista é 6, Lima. Alfa, Kilo, 6, Lima, Liga 3520. Para a cópia, senhor. Chame em 121 decimal 9. Positivo. Posicionado, posição prevista 09. Prossiga inicialmente táxi Alfa, mantenha antes da táxi 6 de leste aguardando a liberação do gate. Alfa, Juliette 09, 08, aguardando. Gente, mantendo antes da Juliette e liberação do portão 09. Mantendo da Juliette, mais uma vez. Para cópia, TAM 3520, uma boa. TAM 3520, boa noite. Autorizado para João Pessoa, via Pêrdolo 17, até Recife, após direto, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5414, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, 330, João Pessoa, Pêrdolo 17, Pucajamo Caju, saída 5414, aciona, chama 218, aposta. Outra 3520, para o puxa acionamento. TAM 3520, confirmando a frequência do controle 120, decimal 8, no portão 09, livre acionar, reporte plano para o saco. Livre puxa acionar, 208, TAM 3520. Gente, mantenha a posição, aguarde liberação no portão, sendo liberado nesse momento pela aeronave da TAM. Checkout, na escuta? Para o táxi de 3520 com 1111 a bordo. E minha alternativa de autonomia? Maceió, 2 horas e 30. 20 atualizado táxi para ponto de espera pistola 0, via parte 1 no Taxi Índia, ponto de espera chame torre 1118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, parte Índia 1895, bom. Voo no 8-2, após passagem da nave da TAM, Juliette, portão 09. Voo na nave da TAM, Juliette, 09, no 8-2. Argentina 1910, squawk again, send flight level 050 via Mari Arrival QNH 1014. Via Mari Arrival 1014, Argentina 1910050. Argentina 1910, will you confirm Argentina position to Posição Sierra Victor 73, informação agora em curso eco, apenas atentando o pistão no 7 fechada, das 4 Zulu às 7 Zulu, Guarulhos autorizado, via Perzulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da Éole, da Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5424, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Estabilizado, nível de voo 360, e apertou 10, pela 7. Decola, curva direita, seda da EL, seda, motiva, curva direita, ponta. 5424, transponder, 120, contra a seda, voo 1-1-3. Voo 1-1-7-3, correto, portão 4, chame pronto, estiver em cimamento. Salvador, bom dia, voo 9434, ciente da Delta, autorização com fim. 434, bom dia, informação agora em curso a eco, apenas notificando a pista 107, pista auxiliar fechada das 4 às 7 Zulu, com fins autorizado via Perzulu 21, nível 360, perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa voa posição Nitibu, onde intercepta o estereo e segue conforme. Transponder 54107, frequência do controle Salvador, 120.8. Sim, que autoriza a alteração para a informação eco, autorizado para com 5660 via período 21, decola 10, Argos 1, transição Elefa, após Elefa voa ritmo e intercepto esse. 5417 transponder, 208 o controle, o gol 9434, portão 08. Gol 9434, correto, portão 8, chamando o Tibete também. Camarada, vamos funcionar. Gol 9434. Cliente, reporte ao término, só me confirme a matrícula. Tango Kilo Índia, azul Tango Kilo Índia. Cliente, azul Tango Kilo Índia, reporte ao término. Ok, de voo 330. De Apuca 330. A senhora Aracaju, senhora? Quem havia inicialmente? Via 3520. Delta 3520 Montão, estamos cruzando 100 para 330, cidade já para Aracaju, senhorita. Delta 3520, aguarde coordenação com o centro. Relativo. Tem ninguém voando nesse dia aqui. Controle paciente. 520, chame Recife 126185, alternando 2545. 2645, graças pela coordenação, Sandra 520. Eu vou. Now 1910, we stand by flight level 050 after ETAP position, descend 2500 feet, and the flight at Sierra Vista 366 for a native procedure, runway 10. We descend flight level 050 after ETAP position to 2000 feet at Sierra Vista. A gente na 1910, after ETAP, descend 2,500 feet. 2,500 feet to Sierra Victor 366 for the approach at 1.1. 3816, plano de identificação, desta via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 04. Estamos com índio, frequência livre, um bom dia. Salvador, Lua 9434, se tiver aqui pelo menos, portão 01. Lua 9434, autorizado, chame tanque. Obrigado, chame tanque, 9434. 38 no meio da presente, localizado no Valo Serra Vista 366, desce para 25007, ajuste 1014 e reporte estabilizado. Serra Vista 366, Sierra Victor 3670, Sabina 1910. Sabina 1910, stand by for communication with tower. Stand by. Request more recent, Argentina 1910. Say again. We continue the descent, Argentina 1910, or maintain 2500. And Sierra Victor 366 to start your next procedure, send 2500 after Sierra Victor 366, clear the approach and call tower 118.95. After Sierra Victor 366, contact tower 118.95. Solo Salvador, voo 9434 acionou, 56 a bordo, 3 horas e 15, Alverna Campinas, para tarde. Confirmando POB 56? 156. Copiado, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 0 via PAT 1, táxi Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 0 no 4, um bom voo. PAT 1, Índia, ponto de espera, 295, 4 torre, 1014, voo 9434, bom dia. Walt 4, Argentina, 1910. Argentina 1910, clear to land runway 10, winds 110 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Atenção em Salvador, muito bom dia, gol 9454, ponto de espera da 10. Ali mantém, pista no zero. Ali mantém, pista no zero, gol 9434. Vida louco. Argentina 1910 on the ground, that far 1, the key to the right, contact the ground, 1-1 this morning. 1-1 this morning, boa noite, Grau, Salvador, boa noite, Argentina 1910. Argentina 1910, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Argentina 1910.